Olá, então, ora, muito bom dia a todos e a todas. Ora, hoje somos terça-feira, 30 de novembro, e estamos no último dia do mês de novembro. Amanhã já é o 1º de dezembro, já cheira a Natal. E, então, estamos no 30 de novembro de 2021. Então, estão à escuta da nossa rádio, a Rádio Arcanciel, com mais uma emissão, As Manhãs Românticas. Então, e pode ouvir também a nossa rádio de Arcanciel por intermédio da internet. É só fazer e-mail arcancieliota@gmail.com. Então hoje somos terça-feira e hoje o tempo para o dia que estamos é um dia com um bocadinho de chuva e frio, e vocês agasalhem-se muito bem porque vai dar isto toda a semana, é chuvinha de molha tolos, como a gente diz em Portugal, não é? Ora, então vamos continuar com a nossa música, que é o que interessa, e vamos ouvir boas músicas das nove, são 9:11, já o tempo passa muito agora, e vamos estar aqui na vossa companhia até ao meio-dia com muita música de todos os gostos em português. Chega gente, acode gente,

9 horas e 39 minutos, e estão à escuta de Nelson Costa, A Festa na Festa. Espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã aí todos desse lado. Então, muita, muita coragem, vamos à música. Festa portuguesa para nos animar. Festa portuguesa para nos animar. Os meninos aproveitam, vão arranjar um bar. Os meninos aproveitam, vão arranjar um bar. À festa, à festa. Então, e continuamos com Xana Carvalho, Balanço Mas Não Caio. É preciso ter cuidado. Eu vou brilhar e engole seco, pois estou a chegar. Estou feita de fibra, eu não vou quebrar. Por isso chora que eu vou gostar. Se não gostas de mim, põe do lado. Mas é assim que eu sou. Não Ora, e continuamos então com o Vítor Rodrigues, o Ovo e a Galinha. Ora, 9 horas e 46 minutos, estamos quase a chegar à nossa primeira hora de emissão com a emissão das Manhãs Românticas. Ora, eu tenho aqui um pedido que é da parte do nosso amigo Fulorão, que grava-nos todas as emissões que a gente passa aqui na rádio. Ele é extraordinário, ele passa as nossas emissões e a gente, se quiser ouvir, podemos ouvir quando estivermos em casa. Ora, então, ele pede-me uma canção de parabéns para a nossa presidenta Cristina, que ela hoje está de parabéns. Então, eu vou passar aqui o Jorge Ferreira, parabéns, parabéns. E, da minha parte, desejo um bom aniversário e um ótimo dia. Então, vamos escutar a música. Festa vem agora recordar que as coisas boas venham sempre sem medida, pela vida fora para um dia recordar, que todo sonho seja uma realidade e que esta data seja muito repetida, com alegria e muita felicidade, com parabéns por mais um ano de vida.

continuamos então com a nossa emissão, a emissão Manhãs Românticas. Então, se você ainda não se ligou à Rádio Arco-Íris, você ligue-se então para escutar estas bonitas músicas que dentro da casinha deve estar bom, deve fazer bom. Fora está um bocadinho de frio, façam muito cuidado com este vírus que a gente anda aí. Se a gente quiser passar o nosso Natal em paz, temos que ter muito cuidado, pois estamos bem. Então vamos escutando. Tirei a festa, tudo parado, olhar. Eu peguei na concertina e comecei logo a tocar. Até as velhinhas davam gritos de alegria. Como o rei da concertina começaram a saltar. As moças novas invadiram o camarim, agarraram na caixota e fizeram-lhe assim. Fiquei perdido sem saber o que fazer. Comecei logo a clarar, tive mesmo que beber. Vamos ao bar todos juntos a dançar. Com o Batista toda a gente vai bailar. Agarra essa menina, mostra do que és capaz. Esta dança animada vai para frente e para trás. Esta dança animada vai para frente e para trás. No bailarito estava forte a animação. Sei que sou eu o culpado por cantar este refrão. Por isso, malta, quero tudo acompanhar. Hoje não é para tristeza, é sorriso. Esta dança animada vai para a frente e para trás. Vamos ao bairro todos juntos para dançar. Com o Batista toda a gente vai bailar. Agarra essa menina, mostra do que és capaz. Esta dança animada vai para a frente e para trás.

eu tenho esquecido de mim, mas dela eu nunca me esqueço. Por ela esse amor infinito, o amor mais bonito, é assim. Maior e mais forte que existe. Vivo por ela. Ninguém duvida do que ela é. Na minha vida. Adhérent de la radio Arc-en-Ciel, contactez le 02 38 43 48 00. Até o padre ajudou, até tá perto com ela.

nos olhos, noite na alma. Vou pôr em calma no Deus a teu amor. A minha mão na tua mão e o coração parecia estalar de dor. Lá dizem pressa, fuga fechada. Sem dizer nada, o Deus nos separou. Eu quis tudo ir ao meu desgosto, mas o teu rosto, uma lágrima voou. Lábios em prece, boca fechada, sem dizer nada, por Deus nos separou. Eu quis sorrir ao meu desgosto, mas o meu rosto, uma lágrima voou. Eu quis sorrir ao meu desgosto, mas o meu rosto, uma lágrima voou. Voltar com tua mãe. Nasceste lá, nos

Ora, vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris, estão à escuta da emissão Amanhã Romântico. Então vamos continuar com as nossas músicas e vai ser a seguir o Carlos Soutelo, Limoeiro do Amor.

só te tenho, fui teu amigo. Pergunto, por favor, responde, que mal é que porquê é que tu não queres que eu seja feliz? Meu Deus, o que é que eu faço tão sozinho agora? Se é verdade que quem nós gostamos vai-se logo embora. É triste saber que não vou mais abraçar teu corpo. Esses olhos tão lindos não vou mais beijar. Tenho medo que tu talvez possas encontrar outro. O ciúme que sinto é tão grande, eu posso explicar. E se tu, meu amor, me deixar, eu ficarei.

são 11 horas e 35 minutos. Então eu tenho aqui um pequeno anúncio que é de uma pessoa portuguesa que morreu, que é o senhor Manuel Azevedo, que será celebrado, o seu funeral será celebrado amanhã, dia 1, às 14 horas, na igreja de São Marçal. Então, para quem conheceu esse homem, se quiser ir dar o último adeus, podem ir à missa, que a missa é mercoledì, é amanhã, no dia 1 de 12 de 21, às 14 horas, na igreja de São Marçal. Só quando estás longe é que

capaz que passava. Oh, ela diz que é assim. E eu diz: não chores mais, pois logo tristeza um dia tem seu fim. Deixei o meu sol, deixei-me

com as manhãs românticas. Então espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã, e é assim que esta canção que eu vou acabar a minha missão, e estarei cá então no dia 3 de dezembro, se Deus quiser. Já estamos a entrar, amanhã já entramos no último mês do ano, e então estarei aqui na sexta-feira, no dia 3 de dezembro. E desejo muita saúde a vocês, tudo de bom, cubram-se bem, que este tempo é muito falso, e façam muito, muito cuidado. Então daqui a pouco deixo-vos com a RTP Internacional, porque também não está muito bom lá em baixo, e algumas notícias para vocês escutarem. Então, um ótimo fim de dia, até sexta-feira, se Deus quiser. Tudo de bom é que eu desejo a vocês. Hoje o tempo já mudou e para sempre ficou a doce lembrança minha. Por rapazes a cantar, ao meu medo de embalar, ó minha aldeia velhinha, ó minha aldeia, ó mocidade, ó minha aldeia. Ora então, muito bom dia e bom apetite, e até sexta-feira, se Deus quiser.